como ser uma pessoa formidável. Número 2. Etiqueta na caixa do supermercado. Um destes dias, preparava-me para ser atendido numa caixa de supermercado, quando um recém-chegado se atreve a pousar as compras à frente das minhas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Claro que fiz o que qualquer pessoa racional faria. Primeiro, golpeei-o violentamente na cabeça com uma lata de salsichas, Sicasal 8 unidades. A seguir, enquanto o miserável tentava perceber o que lhe acontecera, obriguei-o a engolir uma caixa inteira de muesli sem leite, matando-o por asfixia ou por overdose de fibra. Uma das duas. Estou a mentir, claro. Isto é apenas o que deveria ter feito. O que fiz foi absolutamente nada. A não ser ficar ali especado a pensar numa coisa espirituosa e cáustica que pusesse na ordem aquele anarquista das filas. O melhor que consegui foi... Acho que nem me ouviu. Um completo desperdício de retórica. No meu lugar, poucos teriam feito mais. É que as compras do tipo resumiam-se a duas garrafas de cerveja de litro. Percebam que não foi cobardia, mas sim prudência. Que tipo de ogre compra cervejas de litro? Além disso, mesmo não tendo forma de provar, tenho quase a certeza de que, além de bruto, também era canibal. Porque me lembro de o ver estalar a língua contra os dentes, como alguém que acaba de arrancar os últimos restos de coxa a um fémur. Mas não é preciso ser um espécime de igual valor antropológico para violar a etiqueta caixal ou supermercadal, se preferirem. E a maior parte das transgressões será cometida por gente honesta e inocente que apenas desconhece as regras elementares. E as regras elementares são estas. Primeiro, deve deixar-se sempre um espaço entre as nossas compras e as compras de quem será atendido antes e depois, mesmo que não esteja disponível um daqueles convenientes separadores de plástico que dizem cliente seguinte, mas que também podiam dizer: por favor, não encoste as tuas costeletas repugnantes aos meus iogurtes imaculados e com bífidos ativo. Segundo, deve permitir-se que grávidas nos passem à frente. Se for uma grávida com o carrinho cheio, a regra também se aplica, mas pode olhar-se fixamente o seu ventre. Em algumas culturas, considera-se isto mal olhado, e a grávida perceberá que o melhor será despachar-se para que o seu rebento não venha ao mundo deformado, lobisomem ou com a cara de Alberto João Jardim. A não ser que a senhora em questão seja da família de Alberto João Jardim, porque, nesse caso, seria perfeitamente normal parir um lobisomem. Terceiro, os idosos também poderão passar à frente, mas é facultativo, exceto se tiverem bengala, muletas ou andarilho. Em qualquer outro caso, será uma questão de decisão pessoal, porque há muitos idosos que são apenas pessoas de meia-idade muito mal conservadas. Quarto, a última regra diz respeito àquelas pessoas que se apresentam atrás de nós apenas com um cacho de bananas, um pacote de farinha ou meia dúzia de ovos. Mais uma vez, há que decidir. É delicado ceder a vez, sobretudo quando compramos muita coisa, mas também é possível que a delicadeza se volte contra nós. Nos casos em que a pessoa que deixamos passar à frente tenha escolhido o único pacote de caramelos sem código de barras, exigindo uma longa espera para determinar o preço, ou decida pagar com as moedas de um cêntimo que poupou durante os 5 anos anteriores, não se poderá queixar se alguém lhe enfiar um canudo dos grandes de Pringles de cebola num orifício que o impeça de se sentar sem dores durante vários dias.